19-8, Juliette, dá-me do louco. Afirmativo, o Juliette está no Golô. 90, subida nível 090, contato radar, na saída com. 090, saída com, Juliette está no Golô. América 228, call now, repeat, frequency 1685, enable 1545, bye bye. 231 no centro? Ó, conquista, está operando instrumento, com visibilidade máxima de 10 km e 300 pés. Foi de agora de 1-3-0 a informação. Ok? 600. Salvador, bom dia, gol 2065. Zero da El, possibilidade de voarmos pro Leda, Monte, não? Boa, Leda. Leda, grato. Thank you. Costinha para Recife. Uma deriva de voo 370, pode através de Salvador, chame 12545. Tripe 5430, aguardo. Identificação, mantém nível de voo 350. Após o fim, deixando o centro em 12455. Negativo, 12455. Correção, voo 1561. Autorizado a chegada a Mari, desça para o nível de voo 1550. Oceano, identificação, mantém o nível de voo 360. Foi na flor de bridge e após a posição, chame Brasília em 12425. Voo 2065, centro Recife, recebe identificação. Devido ao tráfego sul, até o nível de voo 340. Ok, respeito ao 340, tudo como possível, solicito 3280. Gente, voo 2065, voe na flor de bridge, suba e mantenha o nível de voo 380. Ok, 380, 2065. Voo 2065, após bridge, chama Brasília, frequência 2425. Ok, após bridge, Brasília será 12452. Vou falar na escuta, voo 2065. Já para Aracaju. 018, prossegue para a pista 90. Passando 1300, 5595. Passando 1600. 5595, contato na decolagem. Autorizado a subida de 2000 no perfil da saída da EL. 200 no perfil da EL, autorizaria, por gentileza, a liberação da restrição? Negativo. Obrigado. Charlie 02. Cheio de avião. Já viu a ponta de pouso? Guardião. Me tome o cara do celular. Comandante, vamos dar uma olhada. Guardião 02. Salvador 35595, solicita que ele desvie à esquerda, mantendo essa proa, se possível, para livrar formações. Sim, 35595, ainda pode quando precisar ter ancorado. Sim, mesmo. Uniforme autonomia e alternativa. Então, se possível. Tá, obrigada, Cruz Coral. Obrigado, Cruz Coral. Hotel Delta, desça para nível de voo 080 e já presente com a comandante. Na 3198, desde a educação, atende o vídeo com 330, vai chegar na marca. Muito obrigado, Deus. Celebra 311, acende a identificação, suba e mantenha. Tempo de voo 320 na sua TV. Após Trinity, a Brasília, sequência 124-25, correção. 1-2-4-2-5, posição M3. Acende 360, apertei o voo 621. Parado, 1,8 graus, 4 metros. 19-8, obrigado, 642. Gol 648, decola 4,5 na Puca. Gol 648, contato a decolagem, subindo de voo 370, não precisa sair da Puca. 370, perfil, 648. Thank you. autorizado, se me mantém em nível de voo 380. Mantendo o perfil da PUCA, o 6140, Xerão. Salvador, bom dia, Força Aérea 2733, decolado, perfil da saída após. Aérea 2733, contato aérea decolada, precisando de subida em nível de voo 090 após 2007, está autorizado a sua descontra. Bem, então, para 090, para onde pode, 2733. Identificação, mantém o nível de voo 380. Portela para baixo, eu tenho. Eu tenho 0 e quanto sujeiro, você tem isso bom? 15, eu tô 5. 3-1-1 Brasília não autorizou a proa de trive, deve manter a rota. Final da 1-7 de baixada. Eu autorizado no 7 de baixada, mas é 0 graus. que até para a base, né? 4420. Oi, Salvador Matias, o 4207, final de 4000, para cá, gravado. Olhou de 4207, agora em pista livre. Já passou a sua esquerda. Aeronave na perna de metro, mais restrição. Sobre o centro. Tem uma grau de chão. Tem informação, tá tudo bem. Falando a perna do vento, pode cruzar com a entrada azul à sua esquerda, nada 10, de base no número 2, até que está na perna. Ali em Salvador, gol 994, bom dia. Gol 994, bom dia, contato a nada. Falar, necessitada de direção de voo 370, mistura a saída bala. 370, Momo, gol 994. Contato 2425. Thank you.